nós dançam tão juntinho que nem se vê que é dois. 5:55, 5:55, bom dia, estamos chegando com mais um programa Amanhecer do Rio Grande, aqui a boa música no seu rádio, até 7:35, hoje é quinta-feira, dia 20 de maio, 8 graus é a temperatura. Oferecimento Farmácia Providência em Gaurama, VS Calçados e Confecções, lojas em Viaduto e Gaurama, Cooper da Agropecuária, tudo insumos para agricultura. Restaurante Bar Amarelinho, ponto no encontro com os amigos é aqui. Poços e Piregão de Erechim, dois endereços, cena para Gaurama e bairro São Cristóvão. Fonteira Materiais de Construção, tudo que você precisa para construir está com a gente. E só juntos podemos colher os melhores resultados. Bom dia de Milton José, bom dia também para o nosso amigo o Celito e a dona Silva Matiando, já lá em Erechim. Um abraço. É o Celito e dona Silva, são os plantões da Funerária Zanquete e da Floricultura, fica lá na Floricultura. Estão reformando a loja, deixando a loja mais bacana, mais bonita, né, Celito? Um bom mate para vocês aí. E vem chegando, hein? Chegando na música então pro seu Celito e a dona Silva lá nos Erechim. O grupo Timbre do Pampa, Flor do Meu Jardim. Bom dia. Cedo no trabalho, sem medo nem atrapalho, esta é a minha sina. Junto às grimpas do galpão, faço fogo no fogão, lá pelas 5 da matina. Tiro leite à madrugada, largo toda a terneirada, antes de clarear o dia. Na grota, tiro a cachorro e mangaço do meu gargalo. E com o brado, deira boi, tropeando gado. Matina. Tiro leite à madrugada, largo toda a terneirada, antes de clarear o dia. Sorvo amargo campeiro, encilho pingo vermelho e vou lidar com a gadaria. Então saio campo afora pra lidar com esses torenas. Se algum boi banco ou ventena, não mais separa tropa. Se ele se embrenha na grota, tira cachorro e mangaço. Se precisa arrasta um laço pra que não lhe dê problema. Vai meu cavalo, vai campo afora, vamos pra lida, que tá na hora do meu gargalo. E com o brado, deira boi, tropeando. E seguir todas as medidas de proteção. Cremers em ação pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal 6 horas. tentativa de roubo a mercado termina em morte de policial militar de 30 anos em Pelotas, no sul do estado. Vacinação em Porto Alegre para quem está com a segunda dose de Coronavac em atraso ocorre hoje para pessoas acima de 60 anos. Será em 12 unidades de saúde e 3 drive-thrus. URGS aprova calendário acadêmico 2021. Aulas do primeiro semestre começam em 2 de agosto. Céu com algumas nuvens em Porto Alegre, agora faz 10 graus. A chuva retorna na maioria das regiões nesta quinta-feira. Somente na serra, no litoral e na região sul do estado, o tempo se mantém firme. A previsão é de que as pancadas de chuva continuem amanhã e sábado. Domingo, volta o ar seco e frio. A volta às aulas deve seguir as medidas de proteção para que todos retomem suas rotinas com responsabilidade. Cremers, em ação pela saúde. Trânsito. O batalhão rodoviário da Brigada Militar está indo verificar a informação de um capotamento na RS-118 em Gravataí. É próximo à RS-020, ainda não há detalhes sobre feridos. Segue o serviço da CCR Via Sul junto a um poste na rodovia do Parque, em Porto Alegre. Uma faixa bloqueada no sentido capital interior. Aqui na capital, o EPTC não atende acidentes e o movimento ainda é tranquilo. Com informações do trânsito, Thiago Bittencourt. Os acusados pela morte de Diego Maradona serão investigados não mais por homicídio culposo, e sim por crime com intenção eventual. A Procuradoria-Geral da República de São Isidro mudou para esse tipo de assassinato, que é quando a pessoa assume o risco de matar e que prevê de 8 a 25 anos de prisão. 7 pessoas são investigadas, entre as quais o neurocirurgião Leopoldo Luque. Os interrogatórios começam no dia 31. Maradona morreu em 25 de novembro do ano passado, aos 60 anos, em uma casa onde se recuperava de operação por causa de um hematoma na cabeça. Laudos indicam que o ídolo argentino teria mais chances de sobrevivência caso permanecesse na clínica ou em um hospital. A Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, começou a instalar 46 placas da rua que ganha o nome de Ator Paulo Gustavo. A via deixa de levar o nome do Coronel Moreira César. A mudança no nome da rua foi aprovada por 90% da população de Niterói em consulta pública com mais de 34 mil participantes e foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Paulo Gustavo morreu no dia 4, aos 42 anos, por complicações da Covid-19. A volta às aulas deve ser responsável e seguir todas as medidas de proteção. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat, às 9 horas. Da redação de GZH, Gustavo Gossen. Olha a hora, minha gente, 6:03, 6:03. Como é que tá o mate aí, seu Cerito? É, capricha, dona Silvia. O Hermes Kshishak, lá no Baixo Caçador, ouvindo a gente. O Adriano Teterti, em Áurea, Otávio Maria Stis, que também nos acompanhando. A dona Ana Maria Delevati, um abraço. Ah, o Fuxiquinho Flávio, ah, o filho também ouvindo a gente. Ah, o Zeca Bordim, é o Alevino Baldim. É o Zeca Bordim e o Alevino Baldim. A Zelinda e o Alfadir Cadore, o Gilceu, muito obrigado pela companhia. Seu José Golicheska, dona Lúcia Rabas Golicheska, um abraço. Dona Lides Kijinska em Viadutos. Lá no Belo Horizonte, a família Zaleski aí no Carola, e também aqui o seu Antônio e a dona Tereza, do Kotminski, o Wilson Elza Fork, Jacir Bilizuni, que estão aí ligados com a gente, né? O pessoal lá da linha Torresmo Getúlio Vargas, bom dia, o pessoal do quilômetro 22, vai aquele abraço, obrigado pela companhia, né? E o Sérgio Guilda passou por Gaurama ontem, uma paradinha lá em casa, estava fazendo venda. Não deu pra conversar, devia ter me ligado, meu velho. Me liga, 6:04. E hoje é quinta-feira, hoje é dia de economizar no Ipirangão, isso mesmo. É cansado de pagar caro na troca de óleo, Ipirangão resolve o seu problema. Todas as quintas-feiras, desconto especial de 20% na troca de óleo e filtro, que era barato, ficou melhor. Tem mais vantagens por Ipirangão. Cadastre no Abastece e ganhe 50% de desconto no abastecimento. Posse Ipirangão, Cine Guerra, Cine para Gaurama e bairro São Cristóvão, próximo do Morro dos Cavalos. O confinamento de vaca gorda do Edmar Scalai compra vaca de descarte e gado gordo em geral para os melhores frigoríficos do Brasil. Paga a vista, sai São Roque Gaurama, telefone 999-33-6035. Tá cedito, foi fazer chimarrão, terminou o gás, não tem problema. Ligue 3391-1371, que o Rei do Gás Bela Vista te atende na hora. 5 minutos. 6:05. Esse é o programa Amanhecer do Rio Grande, aqui na sua Rádio Gaurama, FM 91.9. E vamos trazendo a segunda música da manhã, já aqui no programa Amanhecer do Rio Grande. Ah, vamos repetir aqui a chamada da Câmara de Vereadores, aqui os recadinhos, depois vamos trazer a música. Vamos lá. Rádio Gaurama. ZYW685, 91.9 FM. Transmitindo sua programação da cidade de Gaurama, Rio Grande do Sul. Fone 3391-1104. Todos os domingos, a partir do meio-dia, você acompanha o programa A Voz da Comunidade. Programa da Câmara Municipal de Vereadores de Centenário. Todos convidados. Acompanhem. Tem muito preço baixo no Festival do Campo da Copérdia Agropecuária. Bem forte PPU LA 50ml por apenas R$22,69. Mach Plus 100ml só R$119,99. Urbenin Extra 3,6 gramas por R$10,39. Spectra Mach Seringa 10ml só R$11,99. Copérdia Agropecuária, tudo que sou vem do campo. E agora sim a música, Baitaca, campeiro que canta triste.